cheiro eu conheço. Isso não é pólvora. Estou sentindo cheiro de saudade no ar. É Siqueirão. Avisem a todos que finalmente o Capitão Barba Negra chegou no Siqueirão. Onde está o DJ Siqueira? Estou aqui, Capitão Barba Negra. Então é você que toca só daquelas que dão sede? Daquelas que dão sede é aliso, cara, meu irmão. Sei. Diga para o Capitão Barba Negra Siqueira, qual é o plano pra hoje? O plano pra hoje é tocar muita saudade aqui. Chegou a hora de mostrar por que o Pássaro Fênix é a referência das aparelhagens da saudade no Pará. Prepare a artilharia pesada da saudade. Vamos detonar. Assuma o canhão principal. Acenta o pavio, Siqueira. É assim, ó. Mais pólvora, Siqueirão. E quem já sofreu pelo amor de uma mulher, levanta a mãozinha pra mim aí. Doente de amor, fogo e remédio na vida noturna. Toma-te, caiu na noite. Aqui na zona sul. Só quem já sofreu pelo amor de uma mulher, levanta a mãozinha aí. Doente de amor, o correr remédio na vida noturna. Caiu na noite, boate aqui na zona sul. E avisa geral que o Siqueirão chegou pra tocar saudade assim, ó. Sandro Lúcio, sucesso. Vamos lá. Te amar foi um erro. Égua do erro. Foi um erro te amar. É dois. Mas eu erro outra vez. Se acaso precisar. Bora, paixão. Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Chora, negão. Por você estou sofrendo. Te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo. Cair, se iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. Eita, meu pássaro. O amor é um prato quente, atraente, envolvente. Faz a gente se servir, repetir, engolir. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Prazer muito grande nós voltarmos novamente por aqui e produzir alegria, diversão. Fazer esse povão de Marapani recordar, hein? Tem que respeitar, meu irmão. É o nosso pássaro! Te amar foi um erro. Foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Você estou sofrendo. Te amar me faz feliz. Esse tal de amor. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo. Esperando alguém cair, se ferir, iludir. Seu amor é desse jeito maior. Olha, meu irmão, não estou botando fé, mas gostoso demais. Chegou aqui que a grande empresária Amélia já tá com a gente aqui, viu? Alô, Amélia. Faz a gente se servir, engolir, repetir. Oi. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. Siqueirão, Pássaro Fênix. Alô, William. Grande William. aí do Ponto do Frango, tá aqui hoje em Marapani, desde ontem curtindo o Siqueirão. Valeu! O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, se ferir, iludir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. Amigo Gilmar! Agora é um prato. Gilmar e dos super amigos, tá de volta aqui no Siqueirão hoje, viu? Hoje em Marapani. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Siqueirão? Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Pra recordar. Passaro Pênis, a maior tecnologia em saudade. Minta seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, que faço minha mulher. Pela comitiva Chacal, obrigado, viu? Toda essa noite me cansa de gozo, nos seus açoites entrega meu corpo, fazer o que você quer. Olha a obsessão aí, ó! Mas tudo isso é obsessão, que eu vivo a imaginar. Fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. E com vocês, a voz das Américas, meu amigo Newton César. Olha a galera de Vista Alegre, aí do Bar da Copa. Me dá seu carinho. Obrigado, meu irmão, valeu. Devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono, toda esta noite, me cansar de gozo, nos teus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Bora, Negueba. Mas Negueba da cremação, meu irmão. Obsessão. Olha só. E eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Vai. Mas tudo isso é obsessão. E eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você, cantando um dia eu te amar. Chega o baile, senhora. Quem dera que desse pra voltar no passado. De rocha, cara. É assim, ó. Ai, como eu queria. Como eu queria. Voltar ao passado. Tu é doido. Cantar com meus amigos. Pra você fazer serenata. Vai. Nas madrugadas vazias. E sereno, meu violão molhado. Eu cantava em sua janela. Olha só. Eu era o seu namorado. Aí o Gilmar reencontrando os amigos. A lua de si. Grande empresária Amélia. Ao lado aí da grande empresária Ana Maria. Lá do Pinto João. Os olhos cheios. Eita, que o vento foi forte. Abria a janela e me beijava. Gente boa. Depois de te dar uma flor. Quase chorando, eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. Saudade, cara. O tempo passou como as nuvens, sopradas pela tempestade. Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade. DJ Siqueira. Vou cantar outra vez pra você. Joga fora essa dor que me mata. Chama ele. Vou chamar meu melhor amigo, DJ Siqueira, pra você fazer serenata. A lua descia do céu. Beijão carinhoso aí pra Mara, também a Paula, juntamente com a Julie, tá bom? Todos aqui no Siqueirão recordando. Peça da regada. Abri a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo, que poesia sem dor de outrora. Saudade legal, hein? Pra recordar. Aí eu com a mãe do... Eu tenho uma cliente que, se não botar uma música do Bartô Galeno, ela não compra o CD. Vem de embora! Edal! Quanto tempo sem te ver, Siqueira. Hoje eu quero recordar o seu beijo, o seu carinho, que eu não consigo esquecer. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor. Bora, Siqueirão! Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. Toda equipe 100%, a Lorena, a Edmar Apanhi. Os olhos que eu não posso ver. Fala, meu parceiro! Tô vivendo e só te encontro nos meus sonhos. E cada dia mais distante, os olhos que eu não posso ver. Abração também aí, toda a galera aí. Galera Multisserviços, hoje recordando, viu? O vereador Paulinho Gama, também o Sandro Taxista, hoje nessa festa Pai d'Égua, festa da regada. O pássaro Fênix Siqueirão, The Best. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda, serás sempre meu amor. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. E cada dia mais distante, os olhos que eu não posso ver. Isso aqui é pra Amélia, vai. Sabe que é leviana? Não? Procura no teu dicionário aí, vai. Elas adoram dar o S. Leviana, olha só! Esqueceu que um dia disse que me queria. E agora? E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Siqueirão, Pássaro Fênix. Leviana, olha Amélia, tudo tem o seu dia, é, e o seu vai chegar, você vai se danar como eu me danei por você. Tu é doido, será que não se acanha ser tão leviana? E aí? Será que não se acanha ser tão leviana? Um pássaro, pássaro. Leviana. Toda a família Cunha, você cuida. Você é leviana. Sempre. Sempre será leviana. E eu? Sou um pouco a mais entre tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? aí o Rui da Lesca. Também o Frank, tá de Curuçá. Leviana. Ô, Leviana. Você é leviana. Sempre será leviana. Sou um pouco a mais entre tantos que há por aí. Aí o Felipe também, o Neto. Será? Aí o Puga também, o Jefferson. Recordando, hein? Ser tão leviana. Será que não se acanha? Ser tão leviana. Segue o baile. Segue o baile. O pássaro, o pássaro, Siqueirão, tem que respeitar. Já estou cansado de esperar. Olha só. Amor, compreensão, carinho. Siqueirão, pássaro bem. Quero alguém que tenha o coração, que seja como o meu. Sozinho, sozinho. Alguém a quem eu ame. A empresária Ana Maria, junto com a Média e também o grande Luiz Limpeza, hoje por aqui pela festa da regata em Marapanim, viu? Vem te embora! Que me dê muita força. E aí? E me ofereça o colo na hora de dormir. Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira o meu amor. Prometo me entregar todinho. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar. E me ofereça o colo na hora de dormir. William, também o Edson. Arrebentando aqui, meu irmão. Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar. Também o Manduca, juntamente com o João. Sozinho. Hoje recordando. Obrigado, tá bom? Quero alguém que queira o meu amor. Prometo me entregar todinho. Deixa embora. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar. Saudade gostosa, cara. Que me dê muita força e me ofereça o colo na hora, na hora de dormir. Na hora de não suportar, olhar mais uma vez o seu retrato. Pra recordar. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Alô, Gilmar. Ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor que se acabou. Chapinha, né? Faço o que posso pra esquecer, que um dia eu também já fui usado pelos seus caprichos de mulher, que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a todos que você mentia. E o quadro? O quadro da parede eu vou tirar. Pra quê? Pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentiu. Aí o César, também a Regiane, o Baixinho, também o Marcinho, o Marcinino. Sofreu. O Kiko, todos aí, eu não passei aí de Porto Alegre. Você. Valeu, hein? Igual a tantos que você mentia, o quadro da parede eu vou tirar. Pra quê? Pra não mais sofrer. Consequência de quem tem a competência de fazê-lo. Da Rally DJ Siqueira. Deixa comigo, vai. Aquela rua traz lembrança e o passado ali ficou. Vinte embora. Ainda está encravado em seu solo molhado que não secou. Existe uma saudade imensa que ainda presente. O Madrid de Agodoal. Junto com a família Maremoto, tá bom? Ainda recordando aqueles momentos que não voltam mais. Domínio Barcarena, né? Rua, oh, rua, oh, Barcarena. Rua da recordação. Rua, oh, rua, o passado se fez presente em meu coração. O passado se fez presente em meu coração. Empresária Amélia hoje, junto com a empresária Ana Maria do Pitos Lanche, a Luísa Limpeza, vieram de Belém pra curtir essa festa Paidega hoje aqui, viu? Quando passo na esquina, e a gente fazendo a nossa transmissão, a multidão, com certeza, meu irmão, me lembro ainda criança. Olha como é que tá aqui, meu irmão, dá uma clareada aí, caceteiro. Irmão, mas o tempo foi passando e de lá eu já saí. Vinte embora. Mas tenho saudade e vontade de voltar pra onde eu nasci. Rua, oh, rua, oh, rua, rua da recordação. Rua, oh, rua, o passado se fez presente em meu coração. Saudade, meu irmão. O passado se fez presente. Saudade gostosa, hein? Chega o baile. Siqueirão, passar o pênis. Queres tu saber por que mandado e quem foi? Olha a cama de areia. Pensas tu quem foi? O seu mais novo rapaz. Som do Marajó, a Anne também, o Leandro, e o Pabaixo. Um coração vivendo a Deus. Todos recordando. Valeu, Marapani. Que aqui um dia vai te ver. Minha de mim demais. saudade gostosa. A gente vai tocando e vocês vão recordando, hein? Pra ficar no CD, vai. Meu grande amor, nosso primeiro encontro. Aonde? Naquela praia, vivo a recordar. Falar em praia, galera de Marudá. Aí o Fábio também, Val. E o Roberto Lima, meu irmão. Galera de Marudá. E as ondas do mar. A praia tem chão. É tão sublime amar alguém e ser feliz sendo amado também. Olha o coqueiro aí, olha. Só um coqueiro. Toda a família pratiqueira. Aí lá na Vila de Camará. Eu, Gustavo, também o Jiboia. A Triga e a Luciane. Guarda em segredo. Falou em Jiboia, né, Amélia? Aquele momento de um amor tão feliz que hoje vive a cantar. Aqui tu vai pegar a boleza. O Edson da Oi. Com a brisa do mar. Também o sobrinho Segurança Pantera. O Edson da Oi, sobrinho aí do Segurança Pantera. Guarda em aí dos Amigos da Saudade. Valeu, Edson. Aquele momento de um amor tão feliz que hoje vive a cantar. Só um coqueiro a balançar. Vem dizer pra mim. Quero te escutar. Igual da música linda. Sua voz macia. Tem que ter essa poesia, cara. Doce como lá. Aproveita e oferece pra ela. Teu sorriso lindo. Tu é doido, cara. Para me dizer que meu coração sente o teu prazer. Então vem pra cá. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho, quero te amar. E a doce? Doce mel, escuta o que eu te falo, vem ficar do lado dos carinhos meus. Saudade do Siqueirão. Doce como lá, teu sorriso lindo para me dizer que meu coração sente o teu prazer. Então vem como um passarinho, vem me dar carinho. Escuta o que eu te falo, vem ficar do lado. você chegou de mansinho, hein? Só pra me roubar. Você chegou de mansinho na manha, foi me fazendo carinhos que eu nunca imaginei. Olha, Maravaninha, se teu amor era belo, apaixonado e sincero, e eu todo acreditei. É assim, ó. Hoje com o tempo passado, já não estás ao meu lado. Pobre do Siqueira, pobre de mim, acreditei na sua jura de amor. O que restou de nós dois foi só a saudade e nada mais. Porque viver o passado de você não volta atrás. O que restou de nós dois foi só a saudade e nada mais. Porque viver o passado se você não volta atrás. E a gente tem a oportunidade de abraçar com muito carinho aí toda a mega produção da aparelhagem, considerada em todo o estado do Pará aí. Toda a produção aí do Pop Live, hoje por aqui, curtindo sem dúvida alguma, uma sequência com a ideia de saudade aqui no nosso Siqueirão, viu? Aí o Jefferson Pop, da Toca da Motoca, a Lovadoca. Já não estás a meu lado. Bora, meu irmão! Pobre de mim. A Toca da Motoca é o cara que eu considero pra caramba, viu? É nós, meu irmão. As suas juras de amor. Vem te embora. O que restou de nós dois foi só a saudade e nada mais. Aí, ó. Porque reviver o passado de você não volta atrás. Aí o César também, a Regina. O que perdão, o César e a Regiane. Foi só a saudade. O Baixinho e o Kiko, tá bom? Mais. Porque reviver o passado se você não volta atrás. Bora recordar sim, vai. Quando você me quiser. Meu irmão, doutor Mauro tá na área. Esse é considerado também. Será que eu vou? Obrigado, doutor Mauro. Seja sempre bem-vindo no Siqueirão. Será que eu vou? Não sei. Para meu pássaro! Já lhe abri meu coração. Você me deixou no chão. Com aquele olhar de quem não quer. De quem não vi. Meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Para média! Quero ser seu rei, não sou ninguém. E aí? Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. DJ Siqueira, Siqueira. Vai! Sair do lado da Neia, valeu! Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão. Com aquele olhar de quem não quer. E aí? De quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. E o Mário, o Mário também, o Luiz, a Milena, a equipe do depósito Sucuri. Eu sou seu fã. Falou em Sucuri, hein, Amélia? Eu sou seu fã. Ai, ai, ai. Menina, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Pra recordar. Pássaro Fênix Siqueirão, The Best. Para voar, Mabuanini! Meu olhar distante, sou pássaro errante. Oi. Sigo a te buscar numa ânsia louca. Deixa mais te beijar com a boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, me ama. Me ama, vai. Vive até me engana. Se rosque meus braços. E o Juanzinho! Me mata de amor. Juanzinho também, a Marlene. Ama, ama. O Johnny, lá de São Isabel. Vive até me engana. Fala aí, Johnny. Se rosque meus braços. Pisou, mano. Me mata de amor. Pássaro Fênix. Toda a equipe Madruga, o Naldo, o Reinaldo e o Doquinha. Olha aí, Doquinha. Eu ando sozinho. É assim, ó. E no meu caminho, tudo é solidão. Amélia, você me faz tão bem. Você me faz tão bem. Só você sabe fazer, viu? O que ninguém sabe fazer. Aquele boizinho gostoso. Eu tentei em vão. É. Me acusa. Só nós dois, tá? Viver sem você. Siqueirão. Já vi que não dá. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se rosque meus braços, me mata de amor. Bora ver, Amélia, bora ver, bora ver. Eu sou o Pássaro Fênix. Esse é moral. E colocando o pássaro pra voar mais alto. Um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Bora, super amigos. Eu quero. Alô, Gilmar. Um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus. Hoje eu quero. Toda sua doçura. Meu irmão. Para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Bora, limpeza, vem te embora, limpeza. E aí? Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E o mundo de emoção. Pois eu sou seu fã. E vamos viver juntos. Espera aí, Padova. Sempre a vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. Dá uma clareada aí, André. Nossa família hoje aqui em Marapani, hoje no nosso Siqueirão. Abração aí, toda a galera aí, a produção do Pop Live, hoje curtindo, com certeza, mais uma festa gostosa com o nosso Pássaro Fênix. Valeu! Quero você para sempre comigo, amor. Hoje você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E um mundo de emoção. Pois eu sou o seu fã. Vem de ré, de ré. Vem pra mim. Vem. E vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sou. Felipe Tarado. Fala, Felipe. só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. É assim, ó! Vem! Deixa da regada, com certeza. Hoje a galera curtindo o melhor. Hoje, meu amor, é hoje. Quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. E aí? Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços vai. É meu lugar. É hoje, é hoje, é hoje. Hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Olha só, sei que em seus braços é a média, é meu lugar. Deixa, deixa, deixa, média, deixa. Deixa, deixa. Só hoje vai. Deixa, deixa. Deixa, média. Deixa eu botar na tua boca. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Aí o grande Valdenor, da carretinha vai um som, junto aí com o Carimbó e também o Reinaldo, o Reinaldo GLR, lá da vila de Araquaim. Ei, irmão, pelo amor de Deus, nem o GPS acha. Fãs do Siqueira, valeu! É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Hoje, meu amor, Siqueirão, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você. Alô, Docinho. Aí o Docinho do Vibra. Oi. É meu lugar. João Pedro. E o Pique. Alô, Pique. Deixa. Pique é o grande fã do Siqueira, meu irmão. Deixa. O Pique é do Churrasquinho. Alô, Pique. Deixa eu beijar a tua boca. Pra ficar no CD, isso aqui, ó. Não quero que você volte por pena de... Deixa eu levar o farelo logo. Deixe eu morrer com a morte, tudo se acaba. Tu é que pensa. Eu tentei ser feliz com você, mas tudo teve fim. Você se foi e foi bom o final para... Aí o DJ Rangel, grande DJ Rangel aí, entrado no limite. O final para... Ah, é o DJ Angel. Então tira o H daí, caceteiro. Que você volte por fim, terá sim. É doido. Se eu morrer, não tenha medo, ninguém vai me culpar. Eu pensei ser feliz com você, mas tudo teve fim. E aí? Você se foi e foi bom no final para mim. Você se foi e foi bom no final para mim. Olha a minha produção aí, ó. Não vou mentir, eu te amo, eu te quero, eu te gosto. Eu te espero com todo meu. Vai, vai. Mas por favor, se não for por amor, não precisa voltar. É? eu estou morrendo. A saudade é tão grande por esta ferida que não tem mais fim. Mas por favor, se não for por amor, não volte pra mim. Só se for por amor, Amélia. Eu te amo, eu te quero, eu te gosto. Eu te espero com todo o meu corpo. Mas por favor, se não for por amor, não precisa voltar. Eu estou morrendo, a saudade é tão grande por esta ferida que não tem mais fim. Mas por favor, se não for por amor, não volte pra mim. E assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Eu quero saber onde é que entrou. Entrou. Aonde? Em meu coração. Nele. Zombou do meu amor e depois me deixou. Então, Siqueira, porque você me acostumou a gostar de você, pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus. É muita saudade no Siqueirão, meu irmão. Agora sem rumo e afeto, sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem dizer, porque não me ensinou a esquecer você. DJ Siqueira. Sim, tudo foi assim. Você olhou pra mim e me fez sentir o amor. Entrou, Loura. Entrou. Tudo. Em meu coração. É, né? Zombou do meu amor. E a Mara também, a Paula. Me deixou. A Marília. A Julie. Família Curuçá. Legal, hein? De você, pra depois me deixar jogar. Os amigos aí do Papo Augusto, junto com a carretinha Nega Bandida, hoje aqui no Siqueirão. Agora sem rumo e afeto, sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem dizer, porque não me ensinou a esquecer você. Agora, se você não vem, é muita onda. Se você não vem, lá vai eu. Vou te procurar. Quero esse beijo gostoso na luz do luar. Eu acredito que todos vocês de Marapanã já conhecem, com certeza, essa figura humana, o grande Dr. Mauro. E com certeza, ele faz parte aí do hospital de Marapanã agora, viu? Grande Dr. Mauro, está por aqui com a gente hoje. Beijo. A gente vai abraçando com muito carinho, viu? Seu olhar. Nossa, muito obrigado. Siqueirão, Pássaro, Pássaro Feliz, o melhor. Se você não vem, olha só, vou te procurar. Esse beijo gostoso na luz do luar. As empresárias Ana Maria, lá do Pitos Lanche, o melhor lanche de Belém. Hoje por aqui, em Marapanã, junto com a empresária Amélia. Vivo sonhando a cor. E o seu motorista oficial, eu te amar. A Luísa Limpeza. Bem feitiço. Tem mel no seu olhar. A Luísa Limpeza, taxista oficial das empresárias Ana Maria e Amélia. Se você não taxista agora, a Luísa Limpeza. Uma solidão me devora, meu bem querer. olhar que me mata de desejo. Desejo não pode esperar. Se você não vem agora, uma solidão me devora. Meu amor, meu bem querer. O Emerson, também o Moisés, Porto Alegre também por aqui com a gente, viu? Se você não vem, vou te procurar. Quero esse beijo gostoso na luz do luar. Beijão carinhoso aí pra Angel e também a Josiane aí do Bar do Limite. Tá bom? Tá bom? Valeu, valeu. Vivo sonhando acordado, querendo te amar. Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar que me mata de desejo. Desejo não pode esperar. Se você não vem agora, uma solidão me devora. Meu amor, meu bem querer. Se você não vem agora, uma solidão me devora. Meu amor, meu bem querer. Bora acelerar mais um pouquinho, bora! Bora acelerar! Eu saio com ela pra beber no bar. Alô, Amélia! Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar. Bora, Amélia! Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar. Aí é doidona! Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo. Ela só vai pro banheiro depois dos 10 pacotes. Às vezes eu fico invocado. Por quê? Ela pede mais do que eu. E aí? Eu sou um dos papudinhos, papudinha ela é, todas ela me deu. Mas como não? Papudinhos, papudinha ela é, bebe mais do que eu. Vem de bola! Eu sou um dos papudinhos, papudinha ela é, todas ela me deu. E eu sou um dos papudinhos, papudinha ela é, bebe mais do que eu. Tu é doido, papudinha. Eu adoro essa mulher. Ah, eu amo essa mulher. Papudinha, sei que ela é. Ah, eu amo essa mulher. Se que não, se que não. Papudinha, sei que ela é. Mas eu amo essa mulher. Às vezes eu fico invocado. Ela bebe mais do que eu. E eu sou um dos papudinhos, papudinha ela é, todas ela me deu. E eu sou um dos papudinhos, papudinha ela é, bebe mais do que eu. E aí? E eu sou um dos papudinhos, papudinha ela é, todas. Aí o Rego Variedade. Também o Edson do hospital, aqui no Siqueirão, meu irmão. Segura, segura. Esse é o nosso brega. Fala que aqui tem de tudo hoje. Tem de tudo. Vem, vem, balança, vem sacudir e agitar. Dançando sem parar. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. Olha o ritmo. O ritmo é quente, a noite é... O que que tem, cara? Tem pacudinho, vagabundo e ladrão. Tem viado e sapatão. Tem muita gente chegando. É? De tudo. Tem bunda branca e corno. Vem, agora vamos. Hoje aqui tem de tudo. Esfrega, balança e vem e vai. Eu vou te levar. E a bunda bem branca. Pra frente, pra trás. É bom demais. e bem raspada. Moreninha, ou lourinha, ô lourinha, eu vou te levar no embalo desse som. Alô, garçom, não deixa o copo secar. Bora, vem embora que o bagulho tá doido. O nosso pássaro fazendo a onda. Alô, Maraboninha. Vem, vem balançar, vem sacudir e agitar. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem patinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso brega, agora vamos dançar. E aí? Esfrega, balança e vem e vai. Vou te levar pra frente, pra trás, é bom demais. Dançando sem parar. Moreninha, ô lourinha, ô lourinha, eu vou te levar no embalo desse som. Alô, garçom, não deixa o copo secar. Nossa, o Siqueirão fazendo gostoso, hein? Mulheres que tem um corpo lindo, lindo, lindo, né, cara? E eu tiro o chapéu pras mulheres que cuidam do seu corpo. É assim, ó! Como é lindo o seu corpo nu. Não tem uma ferrada de carapanã. Todo lindo de norte a sul. Já umas e outras aí, meu irmão, é só pano branco. Tua boca tem sabor de mel. É muita onda. Tua pele, pedaço de céu. Segura! Os teus cabelos são as águas do mar. E os teus olhos têm o brilho do sol. Meu corpo todo tem perfume de flor. Não chora! Eu vou chorar. Oi, se oi. Você se for, não, não se vá. Não, não. Quero o teu calor. Docinho aí do Vibra. Aí, São Pedro Curuçá, meu irmão. Valeu! Se eu te perder, não, não se vá. Quero amar você. Os teus cabelos são as ondas do mar. E os teus olhos têm o brilho do sol. Teu corpo todo tem perfume de flor. Eu vou chorar. Se você se for, não, não se vá. Quero o seu calor. Oh, não, não, não se vá, meu amor. Chegou o traficante. Calma que esse aí é do bem. Esse é do bem. Pra você que tá careta e tá vindo fazer amor, chegou ele. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Olha o pó. Se você é careta, fique logo noite chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Já cheirou o pó do amor? Já. Com o pó do amor você viaja nas ondas do Siqueirão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você e o Valdenor, da carretinha Valson, esse rol natural, também o Catimbó e o Reinaldo, e esse seu traficante tem a mão. Vem de embora! Vai levar seu astral. Siqueirão. Sou traficante. Sou traficante do amor. Sou traficante. Sou traficante do amor. Essa sereia daí, tá? Oferece pra ela aí, ó. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Pra todas as sereias. Minha sereia, minha sereia. Praia está. Ainda tem carinha que deixa sua sereia em casa e vem atrás de piranha, meu irmão. Esses caras têm mais é que virar peixe boi. É? Olha o clima aí, ó. É clima tropical, manchete. É vento tropical, tem fotos no jornal. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. Olha a sereia aí, ó. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Uma sereia ou um boto? Lua cheia, legal. Cuidado. E aí? E aí? Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Quero te lua cheia, minha sereia, minha sereia. A praia está tão deserta e as ondas a rolar. A brisa molha no meu rosto, minha sereia, minha sereia. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. É clima tropical, manchete de jornal. Namorei uma sereia. Siqueira. Na noite de lua cheia. No comando do seu Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Saudade. Saudade. Saudade.